Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? Já foi pra rua, hein? Fez a sua parte, é? Fez o seu cartaz? Teve a sensação de participar de um movimento cívico? Ou ainda tá desconfiado, hein? Bom, eu tô muito desconfiado. Por um lado, feliz com a movimentação, com o fim da pasmaceira. Por outro, preocupado com o que vem pela frente. No programa de hoje, vamos tentar entender o que é que anda acontecendo com o grito das ruas. Para começar, outra frase de Mahatma Gandhi. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que está interessado em incentivar a produção cultural brasileira. É, cara, é ela, a cultura, que vai ajudar a encontrar os melhores caminhos para o Brasil que queremos ter. Acesse o facebook.com/Itaú Cultural e acompanhe os posts. Tem um monte de gente por lá interessada em construir um Brasil melhor, repleto de arte e sem violência. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do kit DKT, vai para a Isabela, que comentou assim o programa Solto nas Ruas. Luciano, boa tarde. Confesso que fiquei meio desapontada com seu texto. Em 1977 você escreveu, abre aspas, se não houver a participação agora da classe considerada pensante e, portanto, perigosa na resolução dos problemas nacionais, não como causadora, como se quer fazer parecer, mas como apresentadora de possíveis soluções, como esperar que mais tarde aqueles que hoje são impedidos de se manifestar e, portanto, de errar e acertar, possam resolver outros problemas, quiçá mais complicados? Fecha aspas. Confesso que fiquei desapontada porque você não fez isso. Tenho buscado, tenho lido e poucos têm feito isso. Poucos têm apresentado soluções, o que é normal, já que a realidade é complexa, está em constante transformação e não dá para olhar para o presente com o olhar e a lente do passado. É preciso atualizar e o ritmo está tão acelerado que ninguém dá conta de responder prontamente a ele. É normal. E seria leviano e pretensioso sair apontando soluções. Mas eu, como parte desta geração, me sinto cobrada, inclusive por você, quando fala que se orgulha de ter, de alguma forma, ajudado a fazer a história do Brasil. Agora é sua vez. Me sinto cobrada e sem amparo. Sem um amparo que você mesmo viu necessário quando viveu a sua vez. Temos recebido críticas, temos sido chamados de vazios, baderneiros, inconstantes, massa de manobra. O que não temos recebido é cuidado dessa massa pensante. Passaram o bastão e estão pagando para ver. Procurei pelos meus referenciais, mas estou quase pensando como na música. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardado por Deus contando vil metal. Eu gosto muito dos seus textos. Te tenho como referencial e isso não mudou. Mas eu e minha geração precisamos de algo mais do que ouvir que é a nossa vez. A gente já sabe, com respeito que sempre tive por você, obrigada. É, Isabela, neste momento, o máximo que eu posso dar é alguns conselhos, e mesmo assim com o pé atrás, viu? Ainda não consegui entender direito o que é que está acontecendo. É claro que os indícios superficiais a gente conhece, mas há muito mais por trás dessa movimentação toda do que podemos saber. Como eu disse no programa passado, neste momento, prudência me parece ser o melhor conselho. Não por conservadorismo, por medo ou por falta de iniciativa. É por inteligência mesmo. E a Isabela ganhou o livro e o apimentadíssimo kit DKT. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil com a marca Prudence. Além de outros produtos que vão apimentar os momentos calientes da sua vida. Quer saber o que tem no kit que ela ganhou, hein? Acesse facebook.com/DKT Brasil. D de dar, K de Nakata e T de Tesão. Aproveite para responder a pergunta da semana e concorrer a mais um kit igual ao que a Isabela ganhou. Na hora do amor, haja com prudência. E a Nakata continua botando fogo em sua página no Facebook, que era mais de 43 mil curtidores. Muitos posts relacionados ao universo automotivo, para quem gosta de carros, e dicas para quem quer dirigir com segurança. E sempre uma promoção para você. Acesse o facebook.com/componentesnakata. Clique no post da promoção e participe. Arriscado é não usar Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina. Grita, ah, o que grita, ah, ah, ah, ah, ah. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz. Mais, quer muito mais. Mais, quer muito mais. Quero gritar. Ah! Olha só o Tom Zé com sua Povo Novo, que acaba de ser lançada. É o povo que é muito mais que passeata pela paz. O que grita? Olha, menino, que a direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais, de gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa política era dura, dura, que rapadura, dura, que rapadura. Muito bem, depois de 15 ou 20 dias de protestos nas ruas, já é possível começar a fazer algumas avaliações. Vejamos o que disse o ex-governador do Rio de Janeiro, César Maia. As eleições de 2012 mostraram números recordes de não voto, abstenção mais brancos mais nulos, algo em torno de 35% pelo Brasil todo, num crescimento de uns 10 pontos sobre os últimos anos. Era certamente um sinal. No Rio, apenas 14% dos jovens entre 16 e 18 anos com direito a voto se inscreveram para votar. Era outro sinal. O governo federal, desde Lula, entendeu como paz social cooptar os movimentos sociais, sindicatos, associações, UNE, ONGs e até intelectuais com generosos, digamos, subsídios. O governo federal resolveu comprar partidos e políticos ideologicamente conflitantes e transformar o Congresso num departamento do Executivo, ao qual chamou de base aliada. Apoiou e contratou um partido novo, o PSD, para minimizar a oposição. Mensalões se espalharam. Externalidade de riqueza de políticos, idem. Os respiradouros institucionais de opinião pública foram obstruídos. Era outro sinal. A onda de desqualificação do setor público e exaltação do setor privado como cogestor dos governos, com consultores substituindo governantes, privatizações, terceirizações, construíram um ambiente autoritário em nome da técnica e da modernidade, reprimindo as manifestações das corporações de servidores. Era outro sinal. A ideia que o povo era o problema e que os governos deveriam reprimir hábitos e substituir a prevenção pela repressão, apelidando de choques de tudo, da urina à exponenciação dos pardais de trânsito, foi criando uma sensação de sufoco. Era outro sinal. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. aguenta mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz. Mais, quer muito mais. Mais, quer muito mais. Mais. Uso e abuso da publicidade pelos governos com gastos bilionários foram gerando a certeza que se tratava tudo de uma fraude, tentando iludir as pessoas. O que se mostrava não correspondia à realidade. Era outro sinal. A blindagem dos governos que a imprensa, especialmente no Rio, fazia, destacando números e fatos positivos e omitindo tantos outros, sem equilíbrio entre os apologistas e os críticos, apontou na mesma direção de divergência entre a opinião publicada e a opinião pública. Isso foi se esgotando e era outro sinal. Sem canalização institucional, tudo isso foi sendo canalizado para as redes sociais. A vaia em Dilma na abertura da Copa das Confederações foi o primeiro ato. O aumento no preço das passagens de ônibus foi a gota d'água. No Rio, a coincidência com a proibição de vans na Zona Sul, no mesmo momento do aumento, foi uma imprudência. Era outro sinal que a reação não seria uma procissão. A leitura dos dados econômicos, por especialistas e pela imprensa, não percebe o mundo fora dos mercados. Por exemplo, o IBGE apresenta taxa de desocupação e não de desemprego. O subemprego e o emprego precário nas tabelas do IBGE, somados aos 5,8% de taxa de desocupação, somam 26% de, aí sim, desemprego. Jovens são a maioria nas redes sociais. Mas eles têm pais, professores, parentes, amigos, colegas e chefes de trabalho. Jovens são a grande maioria nas ruas. Não porque sejam a grande maioria dos indignados, mas pela característica até natural de energia e ousadia. Quem traduzir como movimento jovem apenas vai se iludir. Chega de impunidade. Chega de desigualdade. Chega. Todo mundo tá chegando, não é pelos 20 centavos que estamos lutando. Chega de não ter casa pra morar. Chega de não ter grana pra pagar. Chega. O povo não está brincando, não é pelos 20 centavos que estamos lutando. Chega. Todo mundo vai pra rua. Chega. Você vai ficar na sua. Chega. É uma falta de respeito. Vamos mudar de atitude. Chega. Não estamos aguentando. Não é pelos 20 centavos que estamos lutando. Chega. Diga não à violência. Chega. Diga não ao vandalismo. Chega. Não estamos aprovando. É pela paz no país que estamos marchando. Chega. Precisamos de escola. Chega. Não se vive só de bola. Chega. Que bom ouvir o pessoal gritando chega, não é? Você tá ouvindo chega, não é pelos 20 centavos, de e com Seu Jorge, Gabriel Moura e Pretinho da Serrinha. Que tal, hein? Chega de não ter casa pra morar. Chega de não ter grana pra pagar. Chega. O povo não está brincando, não é pelos 20 centavos que estamos lutando.

Primeiro, a emoção do que estão nas ruas em busca de um país melhor. Não há o que pague ver o entusiasmo do meu filho mostrando as fotos do protesto, contando da emoção de ver pessoas sinceramente em busca de um país melhor. Do alívio de finalmente soltar o grito. Se não houver nenhum outro mérito na sucessão de protestos, esse amadurecimento político da garotada já terá valido a pena. Me lembro de uma frase de Washington Oliveto que cabe como uma luva neste momento. Se ninguém se incomoda, todo mundo acha que está tudo correto, tudo certinho, a chance de não acontecer nada é muito grande. Esse tem sido o papel do governo, insistentemente nos lembrando que está tudo bem. Mas não está. E uma hora a paciência acaba. Parabéns a você que levou o seu grito legítimo às ruas. E a presença dos vândalos, hein? De cada 10 manifestações, 8 acabam em vandalismo. E isso coloca por terra a explicação de que são exceções, são minorias. Podem ser minorias entre os que vão às ruas, mas estão longe de ser exceções. O vandalismo é coisa de bandidos ou de gente interessada em radicalizar as manifestações. Qualquer que seja a intenção, a resposta tem que estar na ponta de um cacetete. Não existe argumento que justifique incendiar uma concessionária, um ônibus, uma banca de jornal. Isso é coisa de bárbaros, que só entendem a linguagem da porrada. Rezo diariamente para a polícia perder o medo da imprensa e baixar o cacetete nos vândalos. A perplexidade dos políticos, do governo, atarantados, desapareceram. E só quem aparece é Dilma Rousseff, para dizer que está ouvindo o grito das ruas e oferecer como solução um programa requentado do PT, publicado em 2007, e que faz parte de sua estratégia para manter-se indefinidamente no poder. Lula desapareceu. E a bagunça é tão grande que o porta-voz do governo passa a ser Aloísio Mercadante, o ministro da Educação, com seu lero-lero costumeiro. A única coisa que o governo mantém é a pose. Infelizmente, pose não resolve crises. Nada como um bafo na nuca, não é? O executivo, o legislativo e o judiciário já fizeram em uma semana mais do que em 10 anos. A classe média nas ruas despertou o senso de urgência e, melhor ainda, destruiu a sensação de onipotência, de impunidade dos políticos. Pensarão duas vezes antes de defender os absurdos costumeiros. E olha que os pobres ainda não saíram às ruas. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino, que distribui algumas das marcas mais importantes de auto e motopeças do Brasil. E faz pouco tempo, viu? Só uns 75 anos. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com 2 L's, e dê uma olhada nos posts que eles colocam por lá. São dicas para quem quer administrar bem o seu negócio. E se você é cliente da Pellegrino, tem uma promoção por lá. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Café Brasil. Então, estamos vivendo um momento histórico. Eu fiquei preso em congestionamentos, tive que mudar a minha rotina e acho que haverá um prejuízo imenso ao Brasil por conta das manifestações. Mas eu já pensei bastante sobre o tema e quer saber de uma coisa, hein? Eu acho que não havia outra forma. Tudo o que aconteceu nos últimos dias foi necessário. Era o choque que faltava para o grito de basta ser ouvido. E repito o que eu disse no programa anterior. Já mostramos que queremos mudanças. Acuamos os políticos. Agora é hora de usar a inteligência, cirurgicamente atingindo quem tem a responsabilidade de fazer e não faz. A caminho de um novo Brasil. Eu espero que melhore. Brasil era um país muito engraçado. Não tinha escola, só tinha estádio. Ninguém podia protestar, não, porque a PM sentava a mão. O Brasil é o país do futebol, porque futebol não se aprende na escola. Mas agora colocaram Mentos na geração Coca-Cola. E olha Então é assim, ao som de Brasil em Cartaz, que o músico Thiago Correia fez com os dizeres dos cartazes das manifestações, que este Café Brasil ainda perplexo vai saindo de mansinho. Com o manifestante Lala Moreira na técnica, a agitadora Cissa Camargo na produção e eu, o sempre perplexo Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Isabela, Tom Zé, Gabriel Pensador, Thiago Correia, Seu Jorge, Gabriel Moura e Pretinho da Serrinha. O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, um lugar planejado para receber todos os tipos de ideias e manifestações relacionadas à cultura, mas que no fundo tratam de como vemos e queremos o nosso país. Visite facebook.com/auditorioibirapuera. Dê uma olhada na programação e vá até lá. Você tem que conhecer. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. E a gente gostaria de saber o que você pensa. Comente em portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase dela. A voz das ruas precisa ser ouvida e respeitada. E ela não pode ser confundida com o barulho e a truculência de alguns arruaceiros. Vem pra rua, vem comigo, mas se o guarda seja meu amigo. A bomba sobe, a gente abaixa, me manda um house, odeio bala de borracha. Pedi um piloto, sonho de piuiu, queremos comandar o Brasil. É uma vergonha, a passagem tá mais cara que a maconha. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.